Eu tô de rolê aqui em São Paulo. Tô com uma Ferrari, uma gata do meu lado. Acho que cê não sabia, mas tô milionário. Rico pra caralho, eu sou meu próprio empresário. Eu tô de rolê aqui em São Paulo. Tô com uma Ferrari, uma gata do meu lado. Acho que cê não sabia, mas tô milionário. Rico pra caralho, sou meu próprio empresário. Eu tô de rolê, que eu tô de rolê. Meu bonde tá na pista e nós faz acontecer. Que eu tô de rolê, que eu tô de rolê. É tanta mulher que hoje eu vou é me perder. Que eu tô com meu bonde, a gente nunca se esconde. Cê quer só me dizer aonde? Eles não batem de fronte, então me passa minha blunt. Ora eu só fumo skunk, ora eu só fumo skunk. Yeah, tô sem stress, cê não mede. Pode vir comigo que hoje eu tô relax. Hoje eu tô flex, sem stress. Sua mulher tá aqui pagando um. Eu tô de rolê aqui em São Paulo. Tô com uma Ferrari, uma gata do meu lado. Acho que cê não sabia, mas tô milionário. Rico pra caralho, sou meu próprio empresário. Eu tô de rolê aqui em São Paulo. Tô com uma Ferrari, uma gata do meu lado. Acho que cê não sabia, mas tô milionário. Rico pra caralho, sou meu próprio empresário. Do nosso lado que ela quer estar. Sabe que nada vai faltar. Fala pra sua mina, vai pra trapstar. Esse sonho eu não quero acordar. Mas essa nós vamos misturar. Essa champanhe nós vamos derramar. Então levanta essas taças pro ar. Hoje eu só quero comemorar. A calcinha dela eu vou tirar. Ela não gosta de me chupar. Sabe que eu tenho muito pra gastar. Nem minha língua ela sabe falar. Baby say less. Não seja tímida, fica das 10. Baby say less. Não seja tímida, fica das 10. Eu tô de rolê aqui em São Paulo. Tô com uma Ferrari, uma gata do meu lado. Acho que cê não sabia, mas tô milionário. Rico pra caralho, eu sou meu próprio empresário. Eu tô de rolê aqui em São Paulo. Tô com uma Ferrari, uma gata do meu lado. Acho que cê não sabia, mas tô milionário. Rico pra caralho, sou meu próprio empresário. Eu tô de rolê aqui em São Paulo. Tô com uma Ferrari, uma gata do meu lado.